você passava, eu lhe olhava pelo sol de verão. E o vento que soprava seu rosto e o seu corpo exposto me levou à paixão. Feliz fiquei, porém não durou muito. De perdi, a praia está deserta e aqui estou a esperar. Feliz fiquei, depois a solidão me acabou. Levou você de mim e não voltou, e eu vivo a chorar. Passava, eu lhe olhava pelo sol de verão. E o vento que soprava seu rosto e o seu corpo exposto me levou à paixão. Feliz fiquei, porém não durou muito. A praia está deserta e aqui estou a esperar. Feliz.